tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Let me be the last to know. Thank you.